eu ando bem. Eu não tenho crise com ninguém. Só isso que eu sei me leva além. Eu não ajoelho e nem digo amém. Eu solto o grito, tu não move a mão. Eu acho que o seu caso não tem solução. Tu quer o quê? Tá achando que é o rei? E acha que eu já superei. Segue você sem ninguém. Tô por aqui, vou a mais de 100. Tu quer o quê? Tá achando que é o rei? É viagem que eu já superei. O mundo segue você sem ninguém. Tô por aqui, vou a mais de 100. Play, Joãozinho, play. Melhor, sentado em casa, trancado no seu lar. É nada, e nem nunca será. E agora que eu vejo cada vez mais utilidade em seus ideais. Levante seu corpo, mexa sua cabeça. Não, fique esperando que aconteça. Tu quer o quê? Tá achando que é o rei? O mundo segue você sem ninguém. Por aqui voa mais de 100. Tu quer o quê? Tá achando que é o rei? É a viagem que eu já superei. O mundo segue você sem ninguém. Vou por aqui, voa mais de 100. Thank you.